charme do forró. Você veio chegando de mansinho no meu coração. Agora vai saindo de fininho, fugindo devagarinho, me matando de paixão. Meu bem, eu não vou revidar, pra não lhe contrariar, faça o que quiser. Um homem que tem um H no nome, um diabo lhe consome, mas consegue o que ele quer. Um homem que tem um H no nome, um diabo lhe consome, mas consegue o que ele quer. Eu tenho muito amor pra dar, pra aquela que me der valor. Você pode fazer as suas, perambulando nas ruas, procurando um sedutor. Eu tenho coração cheio de amor e nunca deixei de lhe amar. Não esqueça o meu endereço, que esse velho coração sempre foi o seu lugar. Oi! É cheio de charme, o novo charme do forró. Puxa o fone, Vaguinho! Você veio chegando de mansinho no meu coração. Agora vai saindo de fininho, fugindo devagarinho, me matando de paixão. Meu bem, eu não vou revidar, pra não lhe contrariar, faça o que quiser. O homem que tem um H no nome, o diabo lhe consome, mas consegue o que ele quer. O homem que tem um H no nome, o diabo lhe consome, mas consegue o que ele quer. Eu tenho muito amor pra dar, pra aquela que me der valor. Você pode fazer as suas, perambulando nas ruas, procurando um sedutor. Eu tenho coração cheio de amor e nunca deixei de lhe amar. Não esqueça o meu endereço, e esse velho coração sempre foi o seu lugar. Eu tenho muito amor pra dar, pra aquela que me der valor. Você pode fazer as suas, perambulando nas ruas, procurando um sedutor. Eu tenho coração cheio de amor, deixei de lhe amar. Não esqueça o meu endereço, e esse velho coração sempre foi o seu lugar.